Ok, vai parar no Dael, aguardando corte federal. Boa noite, 3178. Tá 3178, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 3178. 4959, saída da informação, bravo, para autorização e demos. 3149, prepara a saída da AEL e aguarde chamada. Ok, saída da AEL, o azul 27. Perdão, o azul 4959. 1100. A visibilidade está de 4.000, altímetro marca 1.022. Obrigado, N3178. Paulo, voo 970, boa noite. Boa noite, 970, Alfa Juliette, portão 11, o número. Alfa Juliette para o 11, o 970. Sem pés, 3178. É livre pouso, pista na 0, vento no 50 graus com 10 nós, pista molhada. Livre pouso, 3178. Agora o Boeing da Gol passa a retaguarda, está ingressando no pátio agora, após estar autorizado para o pushback somente. Tá 3178 no Solos, 15, livre direita, 121, 1. Direita, 211, boa. Puta. Boa da pista 10, saída da El, Leda, transição Motiva, interceptando, informe Zulu 10 e saída com conforme rota. Controle 120, 119, 119, decimal 8, responda 5147. Confirme o controle? 119, decimal 8. O 5001, autorizado Guarulhos, nível 360, na saída da EL, pista 10, após Leda, após Mótiva, após África do 10, após conforme a rota. Controle 198, adiciona 5147. Correto, 5001, chame para o pushback em acionamento. Chamará o azul 5001. Federal 9973, pronto, cópia. Federal, copia. 3178, pousou, ligou, siga via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3178. 64 está no 03, pronto pra cópia. Confia. 6224 no 03 para cópia, o Xané. Gente, só um minuto. Federal 9973, autorizado 360 para Confins. Decola da pista 10, saída da EL, Leda, transição Mótiva. Interceptar uniformes do Luno 0, segue até pro Mavi. Após uniformes do Luno 6, após conforme rota. Controle 119, decimal 8, transponder 5144. Confins 360, decolando da terra, perfil da DAEL, Leda Mótiva. Apesulu 10, Pubave, Apesulu no meio, após conforme rota do plano. 198, controle de saída, 5144, eu transpondo, federal 9973. Correto, federal, chame para o pushback, seu nome. Para o federal. Azul 4959, faz cópia. Transfunda para a prova. 4959, autorizado nível 140 para Ilhéus. Decola da pista 10, primeira curva direita, cumpre o perfil da saída Coral. Controle 199, decimal 8, acione 0260, transponder. Utilizando 140, utilizando a cabeceira 10 com curva direita, cumpre o perfil da saída Coral, aciona no transponder 0260 e o controle salvador 109. Do 959, corrigimento baixo para feedback somente. 3178, siga via Juliette para o portão 7, atento ao companheiro que eu estou pushback no pátio. Juliette, para o portão 7, atento, 3178. Na 6224, quanto cópia? A cena está pronta. 190 para Aracaju, autorizada. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, compra o peixe da saída Conde. Controle 199, decimal 8. Transponda 5154. Utilizado Aracaju 190, decola da 10 com curva esquerda, Conde 198, 5154, transponder. 6224, chame para o pushback, acionamento. Ciente, 6224. Confirmar, o 3178 está autorizado, né, o táxi via 7. Avisou a companhia, estou no pushback. Afirmo. Tem coisa de passar com segurança? Afirmo. Então prossiga. Obrigado. Boa noite. Boa. Tráfego Salvador, boa noite, Rio 5974. 5974, boa noite, prossiga. Nossa autorização, por gentileza, Barulhos, 347. Cópia, 5964. Afirmativo. 340, autorizado para Guarulhos. Depois da pista 10, saída da EL, Leda, transição Mótiva. Intercepta uniforme Zulu 10, segue conforme rota. Controle 199, decimal 8. Transponda 5161. Autorizado Guarulhos, 340, da EL, Leda, Mótiva. Decola da 10, controle de saída 1998, Alfa Charlie 5161, cotejo Rio 5974. Correio 5974, chupara respectivamente. Para o TAC, o TAN 3305, PO 6147, autonomia de 3 horas e 56 minutos, alternando Fortaleza. TAN 3305, siga via Índia para o ponto de espera com a torre 2895, ajuste 1022, bom voo. Cliente via Índia, ponto de espera 295, ajuste 1022, 3305, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, TAN 3305 no ponto de espera, pronto para decolagem. TAN 3305, muito boa noite, mantenha o ponto de espera e aguarde. Cliente, vai manter o ponto de espera e aguardar o TAN 3305. Boa noite, Salvador. Gol 1170 com trepaixo para baixo. Boa noite, 1170. Vamos, pista molhada, chuva moderada sobre o campo. 1022 no altímetro, vento 160 graus, cono 49, reporte quando visual com a pista? Está chamando visual, cono 1170. Tráfego Salvador, boa noite. 2774 azul, sinto informação, bravo. 2774. Ponto cópia, ponto seguro. Afirmativo. Cruzado nível 180 para ponto seguro. Decolada pistão no zero, primeira curva direita. Compromisso da saída coral. Controle 199.8. Transponder 0263. Autorizado, ponto seguro nível 180. Decola da 10, perfil é coral. Primeira curva à direita, controle 119.8, o transponder 0263, azul 2774. Correto, azul 2774, sem parar para o estacionamento. Sente. Para buscar o estacionamento, azul 4954. Tire sua posição no parque 3459. Quase. 3 de 9, tem livre pouso, pista na zero. Positivo, está visual, livre pouso, o gol 1170. 5930, pushback, somente, chame táxi. Ok, está autorizado. Qual a posição? Vou te confirmar aqui. Salvador, do 5001, puxa, estacionamento, gate 9. Do 500, autorizado, pushback, somente, chame táxi. Tráfego 2774 azul. Prossiga. É a possível decolagem perfil coral 1 alfa? Só um minuto. O 4959 está na 4 Lima, tem que confirmar. 4 Lima, gente. 305 a linha, e mantém pistão na zero. Arima 390, 330. Critério. Sente, grata. Bom, então, permanece, sente Mano 211, fala os 29. 211, obrigado. 305, livre decolagem, pistona 0, vento 950 graus com 10 nós. Livre decolagem, pistona 3, 3, 3. Livre alfa, repórter, está com Juliette. Livre alfa, repórter, a gente dá Juliette, gol 9170. 05, decolou 30, controle 1208. 208, obrigado, uma boa, bom final de semana. Você também, até a próxima. É, feliz. Salvador Azul 5001 para a Taxa Eterna São José do Rio Preto, autonomia de 5 horas e 10, CLB 98. Parte, siga VN para o ponto de espera, quando lá 2198, décimo 95, ajuste 1022. Vamos lá. Azul 5001, contorno pátio Índia, quando ponto de espera, torre 1895, ajuste 1022. Uma boa noite, boa tarde. Para o táxi azul 4959, realmente 64 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, zero na Salvador. 4951 autorizado táxi inicialmente até a saída do Pátio 3. É o Pátio 3 autorizado, 4950. Pátio da Juliette, Gol 1970. Gol 1970, aguarde o embreagem da Azul sair do pátio, após siga até o portão 10. 7, vai aguardar até o portão 10, Gol 1970. Após o Boeing da Gol ingressar no pátio, siga para o ponto de espera. Lá, torre 1895, ajuste 1022, bom voo. Após o 37 da Gol, autorizado ingressar no ponto de espera, foi lá, vai coordenar 14, 118, 95 azul, 495. Falou 2774, pátio 3, pushback acionamento. Cuidado, 2774, pushback acionar, chama o táxi. Thank you, 2774, livre push. Escuta. Qual a sua posição no pátio 3? Aguarde. Falou 2774, 4 Romeu, ao lado do Federal. Pode prosseguir? Afirmo. Por exemplo, chegou aqui no Chamo Tax. Gente, 2774. Salvador, boa noite, azul 5001, pronto, com a espera da 10. 5001 é linha de decola separada? Afirmo. Autorizado, a linha de decola pista 10, vento 150 graus com 11 nós. A linha de decola pista 10, azul 5001. Aguardando a autorização de pouso, informa o Torre, estou dando uma boa azul 27, perdão, 4959 ingressando na ilha, não sei se... Tenho ponto de espera e aguarde, 4959. Tenho ponto de espera autorizado, mas mantenha a posição lá. Informa para ficar molhado, o altímetro marca 1022. O vento está de 1,50 graus com 10 nós. Reporte quando visual. 7723 com 1022. 5001 decolou agora aos 36, controle 119, decimal 8. Azul 5001, chama controle em 19,8. Ajuste 1022, com o vento AB. 62. Pista no zero, vento no 60 graus com 10 nós. Repouso no zero, bônus 723. 0 torre 118, decimal 95. Boa noite, bom trabalho, 2774 azul. 4959 da Azul, alinha e mantém pistola zero. Alinha e mantém o 4959. Check. O ATR está passando a retaguarda agora. Quando ele com a equipe de solo, está autorizado para chegar em cancelamento. Xenemia 624. Após a aeronave que passa agora a nossa retaguarda, a gente inicia 6224. Dois, três, no solo, aos 38, libra direita, 1, 2, 1, 1. Direita, 1, 2, 1, 1, vamos, 7, 2, 3. Sou Salvador, boa noite, 2774 azul, Índia, pronto. Após a rolagem do tráfego da companhia, linha e mantém pistão zero. Após a rolagem do tráfego da companhia, linha e mantém o no zero azul 2774. Alô, Salvador, boa noite, bom no 723, liberou. Chegou no 723, siga via Alfa, reporte S27. Alfa, 10BH, 723. Decolagem azul 4959. Confirma o vento pro azul 4959, seria? 160 graus com 149. Ok, 160 com 149. Contrato Sideral 9973, 2 a bordo, 3 horas e 10 autonomia, alternando Guarulhos. Bom, sigo a avianca à frente no ponto de Tarator 1895, ajuste 1022, valor. Segue a avianca à nossa frente no ponto de Tarator 1895, 1022, Sideral 9973. Decolou agora os 41 no controle 119.8. 119.8, obrigado. Avião 5974. Prossiga. Por gentileza, a possibilidade de confirmar o vento? 150 com 15 nós. Muito obrigado. Nada. Alinhado no zero pronto, 2774 azul. Gente, vamos até a posição, vai aguardar, tráfego à frente, cumpre mais um desvio de saída, aguardando só a liberação do controle. Gente. Juliette, Bruno, 723. Sino 723, após o sideral esquerdo liberal, autorizado ingresso até o portão 04. Após o sideral, livre ingresso, portão 04, gol no 723. 4 livre decolagem, pista no 0, vento no 50 graus, 1049. Livre decolagem no 0, 2774 azul. Quando chega via Índia, no ponto de espera 1895, ajuste 1022. Confirma o PLB? 1-2-4. 1-2-4, gente, bom voo. Gente, obrigado, boa noite. 1-3-4, ponto cópia. Copião. Cruzado 350 para Maceió. Decolada pista 10, saída Cuca. Transição Caju. Controle 1-9-8. Transponda 5166. Autorizado para Maceió 350, decolando a 10. Na Puca Caju, controle 1198, transponda 5166, gol 1134. Correto, 1134, chega para o feedback, sinceramente. Chama lá. Solo Salvador, o Rio 5974, está pronto para o estacionamento. Autorizado, Rio Chame Táxi. Amaremos água. 2774, decolou agora os 44, controle no 208. 208, obrigado. Controle Salvador, azul 2774, boa noite. Salvador, boa noite, Sideral 9973, ponto de espera no zero pronto. Boa noite, Matheus, ponto de espera, aguarde. É, ponto de espera, Sideral. Salvador, azul 2778. Muito boa noite, Matheus, ponto de espera, aguarde. Mantendo e aguardando, 6224. Em azul 2774, confirme por gentileza o controle. 119.8. 2, prossiga, Bruxa. Boa noite, autorização de tráfego 400, Galeão. Aceito 36, aguardo 34. 636. Autorizado, 360 para o Galeão. Clara pista 10, saída da El. Leda, depois Leda, Porto Seguro. Depois Porto Seguro, conforme rota. Controle 1-9-8. Responda 5152. 4-0 graus com 11-9, reporte quando visual. Ok, ponto da cor do visão 868, deixa eu valer. Rio 5972. Pode 5972, vou coordenar o pode 00, vou te chamar para o perfeccionamento. Chama lá para o pushback, seu nome é 5972. Voo 1868, tem um campo à vista. Sou com vista. Repousa, pistola 0, vento 140 graus com 11 nós do 1868. Repousa 10, 1868. Prossiga na escuta. Ele é 400, obrigado. Ok, 400, segurar o 600, obrigado. Aerotaxi, o Rio 5974, estamos com o POB de 04, com 3 horas e 40 de autonomia, alterando o galhão. Oxalé 6224, ali mantém pista no zero. Ali mantém na 1-0, 6224. Na Índia, seguindo sideral, na Índia, 118-95 com a torre, quanto espera da 1-0? Rio 5974. No solo aos 49, livra direita no 21, décima 1. 21, boa noite, 68. Repórter Anistia Juliette, gol no 868. Repórter Anistia Juliette, gol no 868. É 224, tem livre decolagem em pista 10, vento 150 graus, 12 nós. Gente, iniciando na 10, o 6224. Livre decolagem, vento no 50 graus, 11 nós. Iniciando, 6224. Federal 9973, ali mantém pista no 0. Ali mantém na 1-0, federal 9973. Oi, Salvador. Boa noite, Rio 5974, ponto de espera da 190. Pronto. 5974, mantenha o ponto de espera e aguarde. Aguardando, ponto de espera, Rio 5974. O Xané 6224, decolou 51 no controle 110. 98, 6224. Está estabilizado no localizador e na glide, seu passarelo 2224. Passarelo 2224, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, informa o Boeing 737, alinhado para decolagem. Gente, aguardando. Federal 9973, sem livre decolagem, pista no zero, vento no 60 graus com 10 nós. Livre decolagem iniciando, Federal 99973. Gol no 868 na Antônio Guilherme. Por 868, ingressa Juliette, portal 01, né? Juliette, portal 01, 868. Decolou 52, controle 119.8. Confirma para o Sideral 9973. Controle 119.8. Controle 19.8. Passarela 2224, visual com campo. Totalmente visual, baixar travado na 11. O ponto está molhado, altímetro marca 1022. Tem livre pouso, pista no 0, vento 160 graus, 13.9. Livre pouso, passaria do 2224, ajustou 1022. Gol 1134 no 11, pushback e acionamento. Reposta esse gol no 1134. Repostará. Ali, mantém pista no zero. Vamos autorizar a alinhar e manter a pista no zero, viu? Com 974. Passarei do 2224 no solo 56. Vibra direita no 211. 211, obrigado, 2224. Saulo, muito boa noite. Passarei 2224, livrou na sua escuta. Até 2224, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição prevista 4 Lima. Alfa, Kilo, pátio 3, vai ser a 4 Lima, 2224, passarei. Uno 34 para táxi com 140 a bordo, alternando Recife, autonomia 2 horas 40 minutos. Uno 134, táxi autorizado via pátio principal, táxi sua Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste altímetro no 022. Pátio principal, Índia, ponto de espera 118.95, 1022, gol. 1134, obrigado. Sinal, 6 minutos. 4107, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Em falta, está molhada, não chove no campo no momento, a altímetro marca 1022. Ok, sendo as condições, aguardando a autorização de pouso, 4107. 07, visual com campo? Afirmativo. Livre pouso, pista na 0, vento na 50 graus, 15 nós. Livre pouso, 4107. Solo Salvador, eu sou Mike X Rei Lima. Prossiga, Mike X Rei Lima. Eu X Rei Lima na ponte 7, solicito autorização para ser rebocado para a posição 14 do pátio 1. Que monta na remota 14? Positivo, remota 14. Correio 5972, parte carga, piste e acionamento. Reporte táxi, 5972. Deu seu para táxi, Rio 5972. 934, pronto. Não, é posição 7 aqui do patrono, é para ser rebocada para a posição 14 do 41 também. Ah, correto. Do 7 para a posição 14, autorizado inicial, reboque a ponte ao término. Mike, aqui é Lima. Obrigado, Lima. No 07 no solo ao 02, livre à direita, 1-2-1-1. 2-1-1-1-4-0-0. Que eu tenho. Ok, entendendo. Livre decolagem no 0, vento no 5, 0 graus, 14 nós. Livre decolagem, 1 no 0, 1 no 3, 4. Alfa, reporta, ajuda a Juliette, azul 4, 1 1-3-4, decolou 04, controle 119.8. Boa noite, bom trabalho. Bom, pro senhor também. Xené 6212, visual com campo? Acero, boa. O altímetro marca 1022, o vento no 50 graus, com 169, pista molhada, livre pouso no 0. Cheio no 50 com 169, obrigado. Tá escorregadia? Tá, né? A precipitação já tem que ter uns 10 minutos, ela já deve estar bem melhor já. Obrigado. 2-2, Rio 5972. Ajuste com 022, taxi via Parque Índia, no espera, semana 13, 118-95, Rio 5972. Azul 4107, ingresso Azul Juliette, até o portão 09, retaguarda do aeroporto da TAM, atento ao tráfego, rebocando para a posição 14, que arremota 14, fica atento ao tráfego, prossegue até o portão 09, Azul 4107. Juliette, portão 9, atento ao visual comum, Azul 4107. Salvador, IR-9, tá aqui, 0, posiciona 0, próximo para partir, semana aeronave na curta final. 5972, após o pouso da aeronave na curta, ali mantendo 0. Negativo, após o pouso da aeronave na curta final, autorizado a alinhar e manter, posiciona 0, IR-5972. 5972. A 212 no solo 08, livre à direita 1211. 1111. Boa noite, China 6212, Bruno. China 6212, boa noite, táxi de Alfa, Juliette. Remota 1-2 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 1-2 no pátio principal. 1-0, Rio. Ah, tá aqui. Salve Salvador, Mike RX, Rei Lima informa que já concluiu o reboque, encontra-se na posição 14, remota do pátio 1. Gente, Mike RX, Rei Lima, boa noite. Boa noite, obrigado. 928. 928, final 72, boa. Salvador, passarei os 2219, informação Charlie, autorizado.